Thank you.

controlling us from coming on over this small boat. Oh. on that, it will not set the truck. Yes,

Salvador, muito boa noite. Voo 9746, passa 1500, na boca. 9746, contato com a Dada Salari, que você vai ver, seja pouco, para 1230. Via boca, voo 230, voo 9746. Tá aí, eu vou direto já, mano. tamo junto. Ô professor, boa noite, eu falo aqui. Salvador, Bono 882, estabilizou a LS 700 e São no zero. Bono 882, você está pressionando seu ar dentro do Felipe? Continua guardando o Felipe, Bono 882. 268? 0 decolado, você tem que no controle 120 decimal 8? 08, boa. Azul 49800, terceira saída da PUCA, transição Aracaju. Terceira saída da PUCA 3.0, viu? 3.0, vigilância azul 49800. Fundo 78, terceira saída da PUCA 2.3 dia, com a localizadora. A gente permanece na 0.0. 0000, agora com o controle 1-2-0 do som. 208, obrigado, minha 3-1. Obrigado. falando da pressão no zero com curva direita, subida coral 1 braço, por exemplo, coral 1 alfa. Coral 1 alfa, posse de errado do plano. Adiciona 522, controle 1-0-8. Agora Recife, frequência 1-2-8-3, contornado 1-2-5-1. identificação desta via Boca de Onda para nível 050. Seu nome é 224, está autorizado a final do Eagle Echo 3, entra para 2006, posição 090, passa a linha de na via Boca de Onda.